andrecedesmoral.com.br. Ô Gabriel Diniz, hoje vai ter festa lá em casa. É Eric Lang. Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas. O paredão já tá ligado na beira da piscina. O freezer já tá lotado, carne na churrasqueira. Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira. Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas. O paredão já tá ligado na beira da piscina. O freezer tá lotado, a carne na churrasqueira. Qualquer dia da semana, pra nós é sexta-feira. Lá em casa pode chamar as amigas. O paredão já tá ligado na beirada.